Copiado, qual o PUB? É único a bordo. Zero único? Afirmo. Confirma zero único a bordo? Afirmativo, zero único. Copiado, desça aqui para 500 pés, altímetro 1016 em condições visuais, altura do farol da barra, informe em direção ao litoral sul de Salvador. Floritan 3620, bom dia, mantendo 170. Floritan 3620, sem identificação, desça e mantém o nível de voo 050, chegada a Mare. Na Mare 050. Controle Salvador, excelente manhã, 3859, decolado perfil da DAEL. 3859, contato radar decolagem, submantém 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, então 3859. Romeu Papatango. Prossiga pro Romeu Papatango, controle. Qual a sua posição, Romeu Papatango? Ainda não recebo sindicação do seu transponder no meu equipamento. Romeu Papatango ingressou no corredor Interlagos, está com toda a rotatória. Estima 5 minutos para a rotatória. Ok, eu sugiro que o senhor reporte a manutenção, a Sapane no seu equipamento transponder após o pouso, ok? Mantenha-se condições visuais, 1500 pés, informe na rotatória visual com campo. Informar na rotatória visual com campo e solicitará manutenção do transponder no pouso o meu Papatango. Romeu de Novembro Alfa. Procedimento correto. Chame tu e o número decimal 6, confio em PLB. 1, hold point 10. Azul 5221, maintain hold point 10. Trip 5221, maintaining. Azul 5221, correction, line up and wait for 0. And expedite your taxi, standby for clearance to take off, sir. Roger, we are clear to line up and maintain. 5221. De Novembro Alfa, acionamento e táxi aprovado, chame a intercessão para ingresso. De Salvador, boa noite, 88. Bom dia, vai passar esse centro embaixo. Bom dia, boa noite, 88. Tráfego ainda 9, estado, ajuste no 0, 1 no 5, correção no 0 no meio, agora continue a aproximação, agora autorização de pouso. É. 4299 da Azul, decolou 30, chame controle 1 no 9, decimal 35, tenha um bom voo. Azul 4299, contato radar decolagem, submantenho 360, perfil da EL. 360, da EL, Azul 4299. 1 minuto da rotatória, 5 horas com o campo, no Papatango. Meu Papatango, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, eu chamarei a Torre agora, meu Papatango. Torre Salvador, muito bom dia, ao Papatango, meu Papatango, a 1 minuto da rotatória, visual do campo. Chame a rotatória, meu Papatango. Chamada na rotatória, meu Papatango. 1251, 13325, bom dia. Cheque trem, pouso 30, pistão 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 9, ajuste no 0 no meio. Leave pouso 88. Trip 521, airborne at 31, contact the nose over the departure frequency 119.35 and have a good flight, sir. 119.35, thank you, good day. 5, oxana 63, 12. 12685, alterna. Alterna 3365. 3365, obrigado. Salvador Departure Control, good morning, TP5 221, passing 1000. TP5 221, with the contact on the point, climb maintain level 160, performing Arbor Departure. Arbor Departure, climb 160, TP5 221. West Putting Gas. American 980, approve the taxi via April 1, runway. American 980, approve the taxi via April 1, India, hold point of runway 10, QNH 1016, Tower 118.6. Some quando passaram o farol da barra. Salvador, foi o total 9911. O terminal de carga está pronto para o posicionamento. Total 9911, autorizado push, reporte vamos para o táxi. Chamaremos para o táxi, total 9911. American 980, clear to via apron 1, India, holding point 10, altimeter 1016, tower 118.6. 121, decimal 9. Vai livrar um 219-88. Urro Pulso, rodou para Patango, vento de 120 com 12, QNH 1011, rodou para Patango. Ajuste no 0 no meia, Tango. 1-0 no meia, rodou para Patango. Jogou 1-8-8-8, livrando, escuta. 1-8-8-8, táxi via Alfa, mantém esperando a Juliette. Viajo, mantém esperando a Juliette, 988. Trip 5221. 5221, go ahead. Trip 5221, rate of exit for runway traffic. Approach, turn left. Left heading 230. Your limit will be 20 miles. Establish this heading. I just stood on the radar vessel, turn left heading 230. Maintain 3000? Maintain 3000. Sigma Mike Fox, mantenha a condição de voz e forma através do Parque do Iguaçu. Solo Web 5811, posição 3, pushback, acionamento. Cifre agora em 1251, alternando 3325. Cifre 125, décima 1, 3325, alternando 3859, obrigado, bom dia. 5811. O novo Patango no solo aos 36. Livre pista, correção, autorizado backtrack. Pousado backtrack, entramaralizando no Patricio. 221, climb to 160. Say again, climb to? 160. I'm 2160, maintaining 230 heading. Então 3620, pista para 2000 pés, livre aproximação, 1016 no altímetro, informe estabilizado no localizador. 2000 pés, 1016, reportará estabilizado 3620. Azul 4299, cruzou 130, chame Recife 1251, alterno 3325. Esse bote que tem ingresso na bata, aguarde para reingresso, ok? B 5221, prism navigation, fly heading arbor position. Rani Harbor, 35221. November, okay. Two, confirm right to takeoff, sir. Affirmative. I didn't copy that. American 980 is ready for takeoff. American 980, clear to takeoff, runway 10, wind is 130 degrees, 11 altitude, H1 016. 1016, clear for takeoff, runway 10, American 980. Kilo, Quebec, Sierra, autorizado decolar pistão 7, vento de 130 graus, 119, ajuste 10, 16. De November Alpha, tem condições de alinhar um pouco mais à frente e permitir para a aeronave da BATA reingressar e levar no pote 4? Então, November Alpha, por gentileza, Lima tem pista 17, um pouquinho mais à frente, não na cabeceira, para autorizar a outra aeronave ingressar e levar no pote 4, certo? Meu Patango autorizado reingresso na pista, estacionar a frequência livre, pote 4, com meu Patango. Tango Kilo, Quebec, Sierra, decolou os 3-9, estima agora o controle de Salvador em 1-9, decimal 3-5, tem um bom voo, senhor. 1-9-3-5, muito obrigado. 982. Bom dia, gol 1-9-8-2. Identificação, decimal 0-5-0, chegada Mari. 0-5-0, Mari, perdeu contato com a Recife, ok? Quente. NH-1-0-1-6. Ponte espera 186, QNH 1016, total. 9-9-1. 4-0, contact approach control frequency 119, that's all 35. 1935, American 980, 20. 2500 space. 2500 space, grátis morro, autorizado. 2500 na torre de morro, obrigado. Aqui no Capé que você é. Tem mais focos já, só com campo. Controle Lima Mike Fox, passou a pituação. Já está visual com o campo? Afirmo. Ok, vai cruzar, fica atento, vai cruzar com um Bravo 962 alto, a capacidade de decola da 17, passando aí o farol de Itapuã. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 118.62, tráfego agora à sua direita. Se o antigo está visual com o tráfego, chame a torre em 118.62, Fox. Canema 21, aguarde para a cota. Adoro. Para o táxi web 5811, 170 bordo, 347, confins. Departure, climbing 410, American 980. Dono 6, autorizado táxi, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1-6. Índia, ponto de espera da 10, 86, obrigado, 5811. Índia November Alpha decolou os 4-1, chama agora o controle de Salvador em 1-9-9-35, bom voo. 1-9-3-5, Índia November Alpha. Liga Mike Fox, reporta o tráfego, tráfego pino poste decolando agora a pista 1-7, autorizado a 1000 pés, decolando agora a pista 1-7, curva à direita, senhor. Tá visual com o tráfego, olha o Mike Fox, tá mantendo espera no farol de Itapuã. Copiado, confirme se visual com o TAM agora, passando externo, pista 1-0. Afirmativo, tá visual. Gente, Lima Mike Fox, então, na retaguarda do TAM, autorizado o cruzamento de eixo de aproximação pista 1-0. Chame no setor norte, Lima Mike Fox. Sebastião, tá em 360, aguardando a passagem do tráfego na retaguarda, tá livre, passando direito, tá no 7 Fox. Torre, o TAM 3620, passou externo, baixado, travado. TAM 3620, avistável, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 1-1 nós, quem negar 1-0, no meio. Livre pouso. Torre de Salvador, capitão Baiano, FG 581, ponte espera 1-0 para decolagem. 60 via Upwisk 50, pista 10 após curva direita, saída da El, após Leda, após Voieudes, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, responde 5057. 36, conforme a Upwisk 50, decola da 10, da El, Leda, Voieudes, após 1935, 1862, 5057, código transponder, 6319. Nemesis no 1, corregimento correto, é forte, pronto para o push. Valeu. India November Alpha, na minha escuta, número 10, informe através do farol da barra. Samará, farol da barra, India November Alpha. Web 5819, autorizado ali a manter na pista 10. Ali manter no 0581. Meia 20 no solo aos 44, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Direito 1219, tá 3620. Base 107, Lima Mike Fox. Backup is 133 decimal 65. 133.65, thank you. American 980. Bom dia. 991.1.0. Total 9911, aguarde no ponto de espera pista no zero. Aguardará. Tem um 070, chegada mais. 070, 70, chegada mais, 6270. Objeto 581, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 11 nós, QNH 10, 16. 1016, decolagem 581. Total 9911, autorizado ali a manter após Boeing 737. Ali mantém após o web. Total 9911. Alfa Romeo Lima Mike Fox no solo aos 4.6, confirme senhor, pode 4? Já liberou aqui pra baixo, Lima Mike Fox. Gente, bata, estacionar frequência livre, Lima Mike Fox, no descanso. Estacionar também, Fox. Golo 92, esse é para 2 mil pés, voltímetro 1016, livre LS, informe estabilizado no curso do localizador. 2000 com 1016, autorizado LS, chama no curso localizador 1982. Autorizado, Pátio 1, portão 11. Pátio 1, portão 11, nota 3620. Salvador, bom dia, Webjet 5811, passando 2000 pés no perfil da saída Arbor. Web 5811, contato radar de decolagem, submanteno 360, perfil Arbor. Perfil da Arbor, só para 360, Webjet 5811. Pistons 0, Vento 1, 3, 0, Gauss 1, 2, 9, Negão 0, 9. 5, 2, 1. 3, 5, 2, 1. With you, sir, 5, 2, 1. Call now, receive center frequency 16, this is small 0, 1, 6, 0, backup 1, 2, 5, 45. Okay, 128 80 1260 1 2 5 45 5 2 1. Está autorizado 3 mil pés, Whisky Bravo, 3 mil pés, o altímetro 1016. Ele 16, 3 mil pés. Controle, boa tarde, total 99 1-1, cruzando 1200. Total 99-1, contato radar na decolagem, submanteno 310, perfil bom. Autorizado a subida ao 310 no perfil da nova. Né 6250, dita para o 050. 050, 50, 6250. Controle Salvador, Papa Romeu, Império Alfa, passou agora através do farol da barra. Índia November Alfa, um no meu pé, mantém agora 12345, frequência livre. Frequência livre, Índia November Alfa, muito obrigado, até a volta. O Gavis reduz para 170. 170, isso. Está no localizador, aguarda glide, avistando o gol 1982. Gente, chama a torre em 1862 e compete a aproximação, gol 1982. 1862. Salvador, bom dia, 1982, está no localizador, avistando. Gol 1982, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Na sua escolha. 2000 reportar no log, isso pra isso. 1982, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 119, que é legal 10, no meio, cheque trem de pouso. Baixo travado, leve o pouso, 1982. Chiné 6250, desceu para 3 mil pés, altímetro 10, 16. 3 mil com 10, 6250. 6250, reduza para 15170. 6250, redução para quanto? 170. 170, 6250. Oito no Uno, chame Recife 1260, alternando 2545. Recife 1260, alternando 254, objeto 58 no Uno. 2545, alternado. Que alternado 2545, obrigado, bom dia. Quebec Serra em forma agradecida. Condição visual, frequência livre 2645, quilo Quebec Serra em forma no retorno a Salvador. Pro, siga. Centro Recife autoriza a proa de Bangu. Ok, a proa do Bangu na escuta de Apucu. Estava no localizador, passou Duna, Whisky, Bravo Whisky. Bravo Whisky, chame torre em 18612. Alô, gente, boa, bom dia. 6250, livre LS, informe estabilizado no curso do localizador da 10. Informe localizador autorizado ILS 6250. Meu Whisky, Bravo Whisky, continue procedimento, aguarde autorização. Ó, capa. Uno 982 no solo aos 56, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Salvador, bom dia, voo 9982, vibrando o Fox Data Sport. Tudo 982, autorizado o táxi Alfa, forte na Juliette. Alfa, forte na Juliette, voo.